a porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar. Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá. A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar. Tu quer dar, então dá.